amorosos. Era uma vez dois porquinhos muito amorosos, chamados Mimi e Nino. A Mimi gostava de brincar com o Laúpe, já o Nino jogava basquetebol. Um certo dia encontraram-se no parque. A Mimi fazia um piquenique com os pais e o Nino tomava conta das irmãs mais novas que brincavam. Os dois porquinhos não se falaram e depois desse dia nunca mais se viram. Passados alguns anos, por mero acaso, encontram-se na rua. Bom dia, tem horas, por favor? Perguntou o porquinho. Bom dia, tenho sim, respondeu a porquinha. São 9 horas. Muito obrigado, disse o Nino. De nada, respondeu o Mimi. E assim seguiram o seu caminho. Mesmo sem saberem, trabalhavam no mesmo centro comercial. Ela como florista e ele como pasteleiro. Um certo dia, o Nino foi à florista comprar um vaso de flores e ficou surpreendido por ver a porquinha. Boa tarde, o que deseja? Perguntou Mimi. Boa tarde. Já não te lembras de mim? Perguntou curioso o Nino. Não, desculpa, disse a Mimi. Entra aqui tanta gente. Sou o Nino, que jogava basquetebol na escola e que tomava conta das minhas 3 irmãs no parque. Também te perguntei as horas. Depois de pensar, a Mimi disse: Ah, já me lembro. Há tanto tempo. Que fazes? Trabalho na pastelaria da esquina. Sério? Tão perto e nunca nos cruzámos, disse a Mimi. Pois é. Vim aqui comprar um vaso de tulipas e encontrei-te, disse Nino. Vou buscar o vaso e já volto. Ok, eu espero. Passados 5 minutos, Mimi volta. Aqui tens. Que linda! Exclamou Nino. Quanto custa? São 10 euros, respondeu-lhe a porquinha. Aqui tens, obrigada, disse Nino. Obrigada eu, disse Mimi. Queres sair comigo? Perguntou Nino. Está bem, quando? Se puderes, saímos no próximo domingo. Por mim tudo bem. Então até lá. Até. Chegou o domingo e foram passear para o campo. O Nino levou um cesto com bolachas. A partir desse dia nunca mais se largaram. Passados uns meses começaram a namorar. Nino começou a juntar dinheiro para a festa de casamento. Em todos os aniversários de namoro, Nino fazia um bolo. Eram muito felizes. Chegou o tão esperado momento do dia de casamento. Casaram-se numa linda cerimónia cheia de flores e de muitos amigos e familiares e viveram felizes para sempre. Vamos de casa, vamos de mão dada.